Em primeiro lugar, quero vos saudar a todos, do fundo do coração. Sejam bem-vindos, é um orgulho enorme ver uma plateia tão bem preenchida e, ao mesmo tempo, também uma honra e uma responsabilidade. É sinal do espírito de união da nossa comunidade. Hoje, neste dia de encerramento, hoje acabou este ano letivo com as nossas colegas do pré-escolar e do primeiro ciclo que acabaram hoje este ano letivo, um ano letivo mais comprido, mais difícil. E queria aqui também, neste momento, associar-me a esse trabalho de todos os professores, em especial daqueles que ainda estão a trabalhar, nomeadamente os colegas do primeiro ciclo, do pré-escolar e aos outros que estão nas vigilâncias e na correção dos exames. E, portanto, aqui refiro e dou essa referência. As minhas primeiras palavras vão para vós, elementos do Conselho Geral, pela confiança depositada em mim. A todos vós, o meu profundo agradecimento, esperando vir a corresponder às enormes expectativas que depositaram. Aqui, quero dar uma palavra à amiga, à colega, Presidente do Conselho Geral, à professora Luísa, pela sua coragem, pela sua dedicação e pela sua organização. Isto já passa. Já aparece o antigo Presidente da Câmara à procura das folhas. É pior. Ora, vamos lá ver. Parabéns, senhora. Acho que me ouvem na mesma e eu gosto mais de falar. Até gosto mais de falar sem papéis do que com papéis. E hoje é a primeira vez que estou a utilizar isso. E, portanto, desculpem este meu nervosismo. Porque eu gosto de falar de improviso e acho que também nem falo mal de improviso. Não, senhora. Mas hoje tiveram. Tens que falar com as folhas e então lá trouxe as folhas e é por isso que elas estão a voar. Mas, senhora Presidente, com certeza. Geral, obrigado pela sua coragem, dedicação e organização. Os tempos não foram fáceis, mas conseguiste manter o rumo, mostrando a força, o conhecimento e a sagacidade suficiente para superar as inconsistentes banalidades. Parabéns a ti. Obrigada. Este é um órgão muito importante para o funcionamento do IOH, pois o vosso contributo, a vossa reflexão e as vossas propostas vão, de certo, acrescentar mais valias para a melhoria do funcionamento do agrupamento. Tenho vindo sempre a valorizar e a credibilizar a participação e presença de cada um neste órgão, sublinhando para esse contributo a diversidade de opiniões e o respeito pela identidade individual ou coletiva que cada um de vós representa neste órgão. Sejamos, pois, dignos representantes das instituições que representamos. Hoje aqui perante vós, nesta tomada de posse, deixem-me confidenciar-vos que não esperava continuar neste cargo que há 17 anos ocupo no geral e em 8 aqui em particular. Com muito orgulho, com muita responsabilidade e muita entrega. No entanto, quero aqui publicamente referir que eu e a minha equipa estamos com a mesma energia, entusiasmo e vontade como se estivéssemos no início do nosso percurso. Hoje é a continuidade do primeiro dia, de dedicação e empenho aliado a muita motivação. A grande honra de poder estar à frente desta OH dá-me a energia suficiente para poder continuar a ser verdadeiro, tolerante e honesto em tudo o que poderei realizar em sintonia com todos. Começo por recordar que neste percurso alguns elementos da nossa comunidade já nos deixaram. Este ato que aqui hoje estamos a testemunhar serve em primeiro lugar para homenagear os docentes, assistentes operacionais e outros que já faleceram nestes últimos anos, ou que sofrem problemas de saúde e que os impedem de exercer a sua profissão. Aos que faleceram, a sua memória vai continuar, para mim, como fonte inspiradora em todos os momentos da vida que passarei no IOH, recordando-o a todos com saudade. Hoje importa aqui falar do presente, do futuro, Não falando mais do passado, este deve nos recordar o quão difícil foi o nosso percurso. Desde a criação do mega acampamento, aos incêndios, ao Covid, aos parcos recursos financeiros, à avaliação docente, à indisciplina crescente dos nossos alunos, à desvalorização dos pais encarregados de educação da escola, à habituação dos nossos docentes e assistentes operacionais em circular de escola a escola, etc. Tantos. A todos estes problemas soubemos dar uma resposta adequada e equilibrada. Algumas vezes mal compreendida, mas positiva e assertiva. Aliás, segundo o balanço da inspeção na avaliação externa. Intervimos em todos os cantos e espaços do AEOH, fazendo alterações significativas e muitas vezes radicais. Reerguemos, decoramos, dinamizamos, inovamos, muitas vezes partindo do zero. Temos a convicção plena deste grande desafio que é de gerir o agrupamento. Desde o primeiro momento que fomos contra a sua criação, nos movimentámos e participámos em reuniões manifestando essa opinião negativa. No entanto, por ironia do destino, fomos nós a agarrar as rédeas. Interessa agora, como disse atrás, olhar em frente e dar o nosso melhor pelos nossos jovens, pois esta grande comunidade abarca o nosso e outros conselhos e tem no nosso trabalho grandes esperanças e grandes expectativas. Alto, que agora esta folha não era aqui. Vai guardando estas. Vamos lá ver se é esta. Devem estar numerados. Este é o agrafado. Lá o qual é que dá seguimento a este? Uma grandona. Não, é esta. Conseguimos. Já está. Conseguimos unir na universidade. Conseguimos unir na diversidade por uma escola humanizada, dando um grande enfoque ao espírito de uma única escola, agregando as várias existentes, mas ao mesmo tempo respeitando as suas identidades, as suas práticas e as suas atividades emblemáticas. Comigo, com a minha equipa, não haverá escolas de primeira, pois todas são importantes, não relevando umas em detrimento de outras, valorizando-as, investindo, quer física, quer humana, de forma a garantir a sua independência e a sua ligação à Escola 7. Os nossos alunos devem ter todas as mesmas oportunidades e ofertas educativas similares, constituindo-se em grupos homogéneos de valorização social e pedagógica. Alguns elementos da nossa comunidade que nunca perceberam este desiderato ainda vão a tempo de corrigir essa sua visão. A nossa ação, desde o primeiro dia, assenta neste princípio de unidade e de igualdade, de oportunidades, baseadas na tolerância e na solidariedade. Para que esta união e igualdade se verificassem, muito tem contribuído o labor das coordenadoras de estabelecimento. Têm sido brilhantes e altamente profissionais no desempenho do seu cargo. A dinâmica e o pulsar destes ex-agrupamentos muito se deve ao seu papel. Comigo iremos continuar a apostar na eficácia do seu trabalho, dando-lhes a autonomia necessária para poder continuar a ser criativas, dedicadas e responsáveis. Parabéns às coordenadoras de estabelecimento. O nosso agrupamento concelhio tem na sua dimensão uma diversidade de ofertas que merecem todos nós a nossa atenção e o nosso carinho. Percebendo que desde o pré-escolar até ao fim da escolaridade obrigatória, temos a obrigação de formar e valorizar esta comunidade, projetando-os para patamares de excelência. Os 2.050 alunos que neste momento constituem o agrupamento são a preocupação maior da nossa ação, mas nestes estão aqueles que precisam mais de nós, os mais frágeis, os mais desprotegidos, os mais excluídos. É aqui que entra a escola pública e os serviços de apoio social, para podermos incluir todos de forma democrática e inclusiva. Com a ajuda das instituições e organismos como a CPCJ, muito obrigado, Manuela, o Neli, o Clás, a Unidade Pinheiro dos Abraços, entre muitos outros, contem com a escola para essa ajuda solidária e social, mas ao mesmo tempo responsabilizando as famílias que não se comprometam a colaborar e a cumprir com essas obrigações. A que lhe refiro com enorme orgulho o papel que o nosso Serviço de Psicologia e Orientação tem. Muito obrigado, senhoras doutoras psicólogas. Tem tido, assim como os nossos técnicos especializados, com os projetos que idealizam e colocam no terreno, tem sido peça fundamental e importante para a ajuda no combate às assimetrias sociais e aos desequilíbrios emocionais e estruturais que cada vez mais se vão verificando na nossa comunidade. Estes técnicos são cada vez mais indispensáveis na vida do nosso agrupamento, tanto pelo trabalho individual de acompanhamento aos alunos, como também às famílias. É com este espírito que temos vindo a trabalhar. Uma escola aberta a todos e a precisar de todos para vencer os obstáculos. Despertar identidades, partilhar emoções, 2018, o segundo lema do nosso projeto educativo, assentava numa cultura de solidariedade e cidadania individual, tentando recuperar o ânimo coletivo. Aqui, depois de 2017, aqui no AEOH todos contam, todos são ouvidos e tidos na sua opinião, na sua participação ativa. Esta tem sido uma das vertentes da nossa ação. Ninguém é mais importante que ninguém. E não é por alguns de nós falarem mais alto que se resolvem mais rápido os problemas. Temos vindo a afirmar esta posição firme de ambiente solidário e de amizade, fomentando o espírito crítico, mas comprometido com os objetivos do projeto educativo. A evolução da sociedade trouxe mais indisciplina, mais descrédito pela instituição escola e mais dificuldade na gestão diária do ambiente escolar. Um dos fatores desmotivadores da classe docente e não docente tem sido o agravar da indisciplina, da falta de respeito por parte de alguns alunos encarregados de educação. Este ambiente, que se quer calmo e equilibrado, tem levado a críticas de alguma inércia por parte da escola em poder tomar medidas mais eficazes. Verificamos que existe, de facto, este agravamento e temos tentado combater este flagelo, percebendo que esta violência é estrutural e transversal a todos os setores da sociedade. A violência e a bullying têm a sua gênese na perda de valores no ambiente familiar e que na escola, claro, se reflete. Já Marcelo Rebelo Sousa, numa conferência Mais Escola, Melhor Família, organizada pelo Correio da Manhã em Braga, no dia 8 de junho, a propósito das comemorações do Dia de Portugal, dizia: a educação, a tolerância e o respeito são um desígnio nacional. Tem de ser o sistema educativo todo, escola, famílias, igrejas, comunidades, autarquias e o próprio Estado, a assumir que é um combate fundamental. A pandemia aumentou o stress. O stress convida à violência. As famílias não sabem o que se passa com os seus filhos. Como se percebe, esta é uma preocupação de todos, e só todos, imbuídos do mesmo espírito colaborativo e de participação responsável, ajudará a combater este problema. Cada agente educativo tem que assumir as suas responsabilidades, sendo certo que às famílias corresponde o papel mais importante neste capítulo, havendo algumas que se demitem de intervir, acusando depois a escola de incompetência e laxismo. Sempre disse que não tenho competência nem autoridade para intervir no seio familiar, pois essa é uma responsabilidade da família. Aqui os pais têm que transmitir aos seus educandos a autoridade indispensável e necessária para que o percurso escolar dos seus decorra de forma tranquila, colaborativa e respeitosa. Apelo aqui aos representantes dos encarregados de educação no Conselho Geral que nos auxiliem junto das famílias a consciencializá-los para este desiderato de acompanhamento, responsabilização e autoridade. Não podemos tolerar a violência, pois esta atrai mais violência. Teremos que continuar a ser equilibrados na punição, apelando aos nossos técnicos para um acompanhamento dessa punição. Não devemos punir por punir, pois a escola deve, em primeiro lugar, ter uma função pedagógica. No entanto, também não permitiremos a balcanização do sistema, apostaremos na nossa estratégia de educação para a cidadania e na preservação do meio ambiente como bandeiras prioritárias. Tentámos ao longo destes anos criar um bom ambiente, desiderado fundamental para que todos se sintam bem. Assim, aqui, inclui os assistentes operacionais e assistentes técnicos e no papel que têm neste ambiente e no sucesso educativo dos nossos alunos. Temos orgulho em cada um de vós, acreditando na sua disponibilidade e brilho profissional, alicerçado numa postura de entreajuda e respeito coletivo. Continuarei a incentivar e a disponibilizar formas de poderem continuar a ter formação especializada para o desempenho das suas funções. Obrigado, Dona Cláudia, obrigado, Luísa Minas, por todo o empenho, por toda a dedicação e pelo vosso brilho profissional. A escola e a sua comunidade educativa não podem cristalizar. Têm de estar sempre atentas e predispostas a evoluir e inovar. Aqui importa referir que o próximo projeto educativo, sob o lema Ensinar a Pensar, Pensar a Inovar, iremos apostar na nossa capacidade de ser criativos, inovadores, estimulando o uso nas novas tecnologias e em novas abordagens pedagógicas, de forma permanente e consistente, estando disponíveis para a formação contínua. É neste ponto que quero aqui saudar a doutora Assunta e dar-lhes parabéns por todo o trabalho que tem tido ao longo destes últimos anos na direção do Centro de Formação Coimbra Interior. Muito obrigado pela sua presença. É para mim um orgulho trabalhar com a doutora Assunta e digo-lhe que tem sido uma verdadeira heroína em poder dotar o nosso Centro de Formação com tanta formação e com tanta oferta a este nível. Muito obrigado e parabéns pela sua ação. Acho que uma salva de palmas. Nada no ensino é perene. Tudo se movimenta numa articulação de saberes e conhecimentos. Iremos continuar a promover projetos que tenham a ver com a nossa identidade e que depois são monitorizados pela nossa equipa de autoavaliação, para objetivamente continuarmos a melhorar a qualidade do ensino, o sucesso escolar, o combate ao abandono escolar e, como já referi atrás, combater a indisciplina. Assim, lembro o nosso documento orientador, o AIOH Recupera, que preconiza estratégias pedagógicas de recuperação das aprendizagens. Mas também a escola apresenta um conjunto enorme de projetos, nomeadamente projetos de desenvolvimento social e comunitário, iniciação à programação, coadjuvações, tutorias, assessorias, apoio tutorial, etc, etc, etc, muitas que eu não vou aqui referir. A escola tem orgulho de ser pioneira e apostar nesta diversidade de projetos, aos quais a nossa classe docente tem dado uma resposta digna e eficaz no sentido de proporcionar a alguns alunos esse sucesso. Temos sabido incentivar e respeitar a autonomia e inovação pedagógica das áreas disciplinares. É nestas que reside uma boa organização educativa com consequência nos resultados escolares. É neste papel fundamental que as lideranças intermédias realizam que apostamos no futuro para o contínuo sucesso. Tenho falado repetidas vezes, inclusivamente no Conselho Pedagógico, da importância das lideranças intermédias no poder promovermos cada vez mais essa boa articulação. E aqui quero-vos dar a todos os coordenadores, delegados da área, uma palavra de parabéns pelo vosso contributo, pelo vosso trabalho e pela vossa organização. Nesta fase da nossa vida, temos a experiência necessária para encarar os nossos desafios com otimismo e motivação. Nomeadamente, Sr. Presidente da Câmara e Sra. Vereadora, a transferência de competências na área de educação. Já o referi publicamente como tendo sido positivo a autonomia dada a estas questões, tanto financeira como na gestão dos funcionários. Agradeço a confiança depositada e a sensibilidade política para terem libertado essa gestão, pois a escola quer-se autónoma, independente, sem condicionalismos políticos. Aqui a única cor que interessa é a da competência e a dedicação profissional. A relação existente entre as partes tem sido muito positiva, com um trabalho colaborativo, organizado, metódico e muito disponível. Cabe-me neste momento elogiar a postura de vossas excelências, agradecendo e dando os parabéns aos dois. Tem sido um orgulho poder manter este trabalho em conjunto, muitas vezes nada fácil, mas juntos conseguimos superar. Está quase. Tenho dito várias vezes que esta instituição precisa de uma boa organização, pois devido à sua dimensão tem muita visibilidade. Cada vez há mais tarefas e responsabilidades a que temos de dar respostas adequadas e céleres, e os recursos humanos vão diminuindo. Veja-se este propósito, a quantidade, o trabalho enorme para os livros, para os manuais escolares, para os computadores, é um trabalho hercúleo e que dá muito, e que precisamos muito dos nossos funcionários para dar a melhor resposta. E muitas vezes há muita incompreensão por parte dos encarregados de educação sobre isto. Apelamos a todos compreensão e tolerância. Tenho orgulho no nosso trabalho, na equipa que lidero e no mérito que tive em poder escolher os elementos que constituem a direção. Tem havido união, respeito e muito trabalho. A porta estará sempre aberta e estaremos sempre disponíveis para ajudar todos com tomadas de decisão baseadas na humanidade, na orientação pedagógica e, sobretudo, na correta implementação da legislação. Falamos a uma só voz. Mas lá vai, lá vai, lá vai. Somos uma equipa coesa e todos sempre respeitaram que a última palavra é a do chefe. Agradeço à Isabel todo o seu empenho, a sua dedicação e o seu humanismo e simpatia. Vamos sentir a tua falta e o desafio que a Sandra irá ter em te substituir vai ser enorme, mas certo que irá estar à altura dos desafios. Obrigado, Isabel. Em todas as minhas intervenções estará sempre presente a minha vontade de cooperação, de entendimento e de colaboração com todos. Acreditem que temos o melhor grupo de docentes, os melhores assistentes técnicos, os melhores assistentes operacionais. Mas, acima de tudo, temos aquilo que mais nos faz vibrar e sentir a vida. São os nossos alunos. Por eles, com eles e para eles, o AELH dará sempre o seu melhor. Hoje recebi algumas dezenas de SMS incentivando-me a mim e à minha equipa para termos a força e a coragem e continuarmos na mesma senda de dedicação e organização. Acreditem que a nossa tarefa não será nada fácil. Precisamos por isso uns dos outros para vencer o cansaço, o stress próprio da nossa profissão, as perturbações emocionais de alguns de nós, a burocracia, a indisciplina, as oscilações legislativas, vejam-se o que esta lei da mobilidade agora também trouxe, etc. Contem deste lado com alguém que é amigo, sensível e padece dos mesmos problemas e angústias de todos vós. Contem com a humildade e a experiência de alguém que gosta do que faz. Contem com o diretor com uma mensagem positiva e motivadora para eliminar o pessimismo e a maldicência. Contem com o diretor que tem um apreço enorme por cada um de vós. Também conto. Agora, vou tentar ser este rápido. Também conto com a minha família. Permitam-me falar do Miguel e da Matilde, dois filhos soberbos. E agora chama-lhe a Manuela. Só falta uma frase, tens que vir rápido. Assim, pelo menos fica... só se estraga uma casa, para em conjunto vos desejar aquilo que nós dois sentimos. Tenham saúde, sejam felizes. Muito obrigado.